sigo o anúncio e vejo formas de desejo. Um sabonete em forma de sorvete. Acordo e durmo na televisão. Creme dental, saúde, vivo num sorriso, um paraíso. Quase que jogado, impulsionado num comercial. Panela, gasolina, passo na janela, na cozinha, tem mais um fogão. Tocam a campainha, mais uma pesquisa eu respondo, que enlouquecendo já sou fã do comercial. Camisa 10 na seleção. Quem é que vai no lugar dele? 10 é a